Temos como tema hoje a bagagem do espírito. Que história é essa de bagagem, né? É realmente a bagagem, a sacola que nós carregamos, né? Os bens. E o que será que o espírito, nós, temos de bagagem? Quando a gente fala espírito, tem que já trabalhar nessa nossa consciência que é nossa, né? E não o corpo. Porque muitas vezes se diz, ah, meu espírito então sai de noite? Não, meu corpo fica na cama e eu saio à noite. É porque eu sou o espírito. A gente não diz que a gente é uma blusa, né? Uma jaqueta. Então, temos que ir por aí. Mas o que, que carrega de bagagem o nosso espírito? Quando veio esse tema, pensei, bom, a inteligência, os conhecimentos, tudo o que nós construímos desde eras passadas até hoje. É verdade. Mas o quanto é isso e o que eu posso entender nisso para compreender o quanto de bagagem eu tenho? Eu olho o meu nível de inteligência, mas principalmente o meu avanço espiritual. Porque tem gente que usa a inteligência para se destruir, para prejudicar os outros, não é verdade? Os guerreiros, Hitler e tantos, né? Então, melhor não ter esse tipo de bagagem se é para usar contra nós mesmos. Porque quando nós usamos contra os outros, usamos contra nós mesmos, não é verdade? Pesquisando na internet, então, tem uma parábola, vamos dizer assim, bem interessante, né? Porque tem base, né? Num texto de Tiago, que diz assim, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. É o capítulo 2, versículo 17. Se você diz que acredita em Deus, né, que tu tem a bagagem de ter a fé em Deus, e isso não se transformar em obra de mudança para melhor para você e para os outros, essa sua fé aí morreu. É como a inteligência, né? Se você não usa ela para o bem, ela está morta em si mesma, né? Então, olhem só a parábola. Diz assim, ó, dois homens partiram deste mundo deixando exemplos diferentes de vida. O primeiro, de coração limpo e muito devotado ao Senhor, levou uma vida sem muita evidência, servindo ao próximo na medida de suas condições, servindo ao próximo de acordo com o que ele podia. Era comum ser visto visitando doentes, distribuindo auxílios, amparando crianças, jovens, mães, velhinhos e gestantes. Sua casa era um ponto de alívio e socorro de muitos necessitados. Granjeou muita simpatia e admiração das pessoas que o conheciam, sendo apontado como merecedor de alegrias celestiais. O outro, inflamado orador, que se autodenominava defensor das causas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, pregando a salvação pela fé. Era ardoroso na fé, mas subestimava a caridade. Aquele que crer será salvo, não precisa fazer mais nada, ensinava em suas palestras. Tem ninguém que faz isso, gente? Ainda hoje, né? É acreditar na palavra, ter a palavra, palavra, palavra. Suas palavras transmitidas então comovente caíam fundo na alma dos seus ouvintes, ou seja, ele empolgava. E assim ele granjou muita simpatia e admiração, sendo apontado por seus admiradores como merecedor das alegrias do céu também. E aí ambos foram recebidos no alto por São Pedro, que é aquele que diz, né? Aquele que abre a porta para os céus. E aí foi recepcionado, então, numa sala espaçosa, onde tinha duas portas, né? Eu vou resumir aqui para a gente, que davam para dois túneis. Né? E aí, disse eu, São Pedro, escolha cada um túnel e entre, né? Então, ao entrar, dar os primeiros passos, a porta de trás se fechou e eles ficaram dentro do túnel. Tudo escuro, meio apavorados, começaram a andar. E o túnel fazia como fosse o túnel aqui, ele ia se fechando, né? como se fosse olhar de longe. E eles começaram a andar pelo túnel. Até chegar num ponto, né, da abertura aqui, que eles se abaixaram todos e olharam para fora, né? E aí viram o céu aqui. E aí olharam para o céu e viram Deus. E aí, vamos pular aqui, né? Disse Deus para o caridoso: que me trazes? Ele: trago-te minha alma, ó Senhor, e com ela a gratidão de todos aqueles a quem pude servir. Fiz da caridade o meu ato de louvor a ti, ó Supremo Pai. Ele disse: assim seja, disse o Senhor. E seguiu-se um estrondo, e o túnel onde ele se achava foi extraordinariamente alargado pela pressão da bagagem espiritual dos méritos que ele acumulara durante a Terra, permitindo a entrada no céu. Então, o túnel se abriu, né? E ele entrou no céu. E aí perguntou ao outro: disse, trago-te meu coração, ó Pai bendito, que te ofereci em vida como prova do meu amor, pregando a fé apaixonadamente. Ele diz: assim seja, disse o Senhor. E seguiu-se um pequeno ruído, momentos depois, e o homem da fé viu, partindo de seu peito, em direção ao céu, apenas um pedaço do seu corpo, que ao passar pela brecha, deixou ali uma abertura semelhante a um coração. Já que ele tinha oferecido o coração, saiu uma brechinha, né? Estava o túnel aqui, e saiu só uma brechinha aí, semelhante então a um coração, né? E aí? Claro que é uma parábola, mas a fé sem a bagagem do trabalho, de que adianta? Então aí vem uns conselhos. Não deixe que as suas mãos se apresentem vazias no grande cenário do sofrimento e dor que a vida nos apresenta. Todos somos chamados a servir e todos temos alguma coisa para oferecer. Não basta apenas estarmos conscientes de que o mundo é um campo de provas e expiações, se não nos dispusermos a agir em favor dos que sofrem mais do que nós. Eu acredito em Deus, eu acredito que tudo que eu planto eu colho, então eu entendo que devo plantar alegria, né, que devo ajudar os outros, etc. Eu entendo tudo isso, mas eu não executo. Eu ganho um dinheiro, né, e vou... quero fazer uma casa, né? Tenho os recursos para fazer uma casa e vou querer fazer essa casa, mas não vou nem contratar um pedreiro, não vou nem fazer projeto, eu fico só querendo fazer a casa. Um dia a casa sai? Difícil, né? A fé é um sentimento nobre que prepara o homem para Deus. No entanto, mas é importante a fé, né? Porque senão não tem nem a caridade. Mas a fé é um sentimento nobre que prepara o homem para Deus. No entanto, é por não adotar ações voltadas para o bem que muitos fiéis se transformam em obstinados egoístas, distanciados do verdadeiro propósito da fé. Tem uma carta de Paulo que também fala muito disso, né? Fé, esperança e caridade. São três virtudes elementares para todos nós. Mas dentre elas, a caridade é a mais valorosa. Não espere riquezas ou tempo bom para poder servir. Depois, quando me aposentar, aí vou ter tempo. É, agora vou dar um jeito, né? Aqui na minha vida, mais um ano, dois, depois eu vou ter tempo. Agora estou muito ocupado, né? Estou muito atarefado com as minhas coisas, depois eu vou ter tempo. É preciso servir primeiro. Seu bem-estar espiritual dependerá muito do bem-estar que você proporcionar às pessoas que o cercam. Uma das coisas que é mais aconselhada às pessoas depressivas, principalmente, trabalhar na caridade. Né? Tem um amigo nosso que dizia que o melhor remédio para a depressão é cascar. Ele era de Minas Gerais, né? É cascar. Fazer o que cascar? É cascar chuchu, batata e tal, e fazer um sopão e distribuir aos pobres. É cascar, né? No lar, ou fora dele, o auxílio ao próximo será sempre sua melhor opção para a conquista da paz espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que diz que bem-aventurados aqueles que descobriram o prazer de servir. E aí vem todas aquelas questões, né, de Jesus, quando ele dizia, né, numa reunião entre os servidos, né, que são os patrões, as pessoas mais consideradas, e os servidores, quem seria melhor no reino dos céus? Aí nós vamos ver o exemplo, para não pegar Jesus, né, de Francisco de Assis, que jamais ele saía como peregrino, ele almoçava, comia na casa de alguém, jamais saía daquela casa sem ir lavar a louça, se oferecer para limpar o jardim, para limpar a casa, para fazer qualquer coisa, porque ele queria retribuir a ajuda que deram a ele. Então, certamente, quando nós atingirmos certo grau de desenvolvimento espiritual, teremos prazer em servir. Você pode, se acha que pode. É aquela coisa de, ah, mas será que eu consigo? Se você acha que consegue, realmente tem confiança, você pode, você vai conseguir. Você é capaz de vencer as suas próprias fraquezas se buscar auxílio, auxiliar alguém a fazer o mesmo. Se você tem dificuldades, quando você ajuda alguém a resolver as dificuldades dele, você aprende você também. E aí consegue resolver as suas. A nossa felicidade será sempre proporcional à felicidade que estendermos aos outros. Olha só, quem de nós não quer ser feliz? A nossa felicidade é proporcional àquela que nós distribuímos aos outros. É a lei da vida, é a lei de Deus isso. Contagie as outras pessoas com o seu bom humor. Nós gostamos de ser recepcionados em casa, em algum lugar, com gente bicuda, né? Que mal fala. Mas e nós? Como somos? Reclamões, sempre chateados. Porque caridade não é só o dinheiro, os bens materiais. Caridade é tudo. Não é também tudo menos os bens materiais. Também não é isso. Mas é um acúmulo de coisas, né? Dê um sinal de esperança a quem está desesperado. Espalhe alegria e confiança onde há tristeza. Distribua um pouco de calor humano aos outros e, quando possível, ampare materialmente os mais necessitados. Todos somos carentes de afeto e ajuda. Não significa que a gente deva carregar os outros nas costas. É, gente? Porque a gente precisa dar uma sacudida também, né? Acredite fazendo. Não seja você mais um a se somar aos milhares que se lançam no mundo defendendo a fé, mas de costas para a caridade. E, para terminar, Mateus 7,21, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus.